controlador 4 milhas por STA. Está autorizado a descida no glide. Reduz a check o trem, chame a torre. 11895-4082. Parte dela está? Confirme, é só para abastecimento? Gente, parte 3, alfa aqui, fique atento ao balizador, parte 3. Informativo, Índia, Delta, Alfa. Já pode aumentar a velocidade? Ah, positivo, agora eu deixo o seu critério. Vou... O Índia Delta Nova Alfa está sobre o país de todos os santos a 1500 pés. Eu tenho um alvo primário, Índia Delta Nova Alfa, no través de Itaparica, e ele está vindo para Salvador seguindo os corredores, está a 1500, ok? Com certeza. Você vê qual é o material de fase da partida da Praia Branca? O voo é para Maraú, não é isso? Condições de subir até 2 ou 2 guias? Por enquanto não, devido às formações. Mas posso continuar ainda no 1500 aqui nessa proa. Ah, positivo, ciente. Eu informei apenas o tráfego através de Veracruz, ele está com o transpondo do avião acionado, está mantendo 1500 pés. Pelo deslocamento, está seguindo o corredor e indo para Salvador. Você informa já, tá bom? Ok, sim, a informação, eu pegarei aqui a contra-costa da ilha para não ver problema. Ah, ok. Eu agradeço. Rota Tango Índia Delta Papá, prosseguindo para a rotatória, torre 11895. Rota Tango. Armado, Tango Kilo Romeu Oscar. Isso, Gará para Salvador, doutor Kilo, transponda, 1510, é boa, passou para a velha, controle. Kilo Romeu Oscar, acione 2224 e prossiga visual 1500 pés, o ajuste agora é 1013.9. 2224. 7600, reclaim here 3000 feet, over. Over, 3600. Tá bom. Ok, 1500, agradeço a sua colaboração, bom voo, frequência livre. Delta 93? Autorizado com a esquerda, seguir para o litoral norte, seguindo ali no litoral norte. Esquerda, na frente do litoral norte, 90 km. Tamaraú, Índia, Delta 93. Ocean 6200, descend to 2000 feet, drainage 1013, please, RS at Ray Pine, upload procedure, report, establish the localizer core. Commander, report, establish 2000, 1013, Ocean 6200. Pode convidar, tio. Já vai ingressar no aerostático, vai se direcionar e já vai tocar. Tio, Salvador, na nível de voo 1, 00, já sob contato radar. Reporte no ideal de descida, apoiando o mar para interceptar a chegada. Tudo Romeu, as condições do Cipão no número 7. Seguinte, graças. Tudo Romeu, lógico. Tudo Romeu, lógico, controle. Definitivo, é presente a rotatória. Tudo Romeu, lógico, descendo para 1 número 7. Uniforme de Delta 90, controle. Lembre-se, Mike. Prossegue litoral norte, chame o controle agora em 1198. Litoral norte, controle 198, 92. Controle Salvador, decolador na 7, estava no litoral norte, número 6, 92, para o sobrevivente para o aeroporto. Lembrei, Jack Mike, controle de Salvador, nas condições visuais, o número 10, ajuste 1-0 no 3, reporte na 20ª vida. 1-0 no 3, mas é Jack Mike, quando contei, vai reportar onde? Sim. Confirma a posição para reportar para o número 10? Reporta na 20ª, por controle. Para o visual, para o número 10. Informed traffic here 11 o'clock, 9 nautical miles, eastbound, maintaining 1,000 feet, Bravo November 2 for power, not interfere on your approach. Okay, roger, best nautical target, traffic air, 6-0-0. Papa Uniform, Índia Delta 90, controle Salvador. Campo, Pilo Romeu. Pilo Romeu, acho que eu estou indo no 1995. Então, tem um relógio autorizado por 1-0, vento, correção 1-7, vento com 1-0 graus, 1-0 nós. Vento de pouso, Oscar. Right, contact Roger, 121-1. Right, on Fox Trot, 121-1, confirm? 121-1. 121-1, thank you, bye. 62, cruzando 200 para o 150, forçando posição Paposo, solicita Itaqui. Zona 962, controle Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 090, ajuste 1013, autorizado chegada Mari. 090, com 1013, acelera Mari, quando possível para o Itaqui, conjura. Aqui para o Salvador, controle. Gente, aguarde. Bom dia, controle Salvador. Continua identificação, desça para o nível 090, ajuste 1013. Autorizado, chegada a mais. 090, chegada a mais. 1962, desça para o 080. 080, 90. Peso 10 por base, peso 1,6, restante conforme, nível 400. Código 5570. Na saída da El Leda Mótima, decolando da 17, corrigindo a curva direita. O ajuste 1014, confirmando 1013, controle 1090. É ponte ao redor. Controle, chama pronto, torre, no noite do Simão 95, ajuste no 093. Confirma o local de sobrevoo. Norte, local de sobrevoo, transponder 037, controle, confirmando, torre 1198 e controle 1, confirmando, torre 1198, decimal 95, controle 1198, o ajuste é 1013, vai decolar com proa norte, tamo de abraço. Acionamento táxi decolar em Chimetu. Um no noite desse meu 95, estamos abertos. Autorizado nível 060. Dan 3604, controle. Nível 060, ajuste 1013. 586? Positivo. Tá, é o líder 1, me prepara, aguarda o copo. Tá, é o irmão, aguarda no copo. Salvador, o bom 790, está pronto para o táxi, com 46 a bordo, Natal, 3 horas e 50. Espera, tu indo noite de sinal 95, ajuste no 013. No 790. Positivo, 4029, 093, 790. Salvador, muito bom, do passeio 07. Filhos para Guarulhos, 3201. 4207, aguarda a cota, tu fala Dael Leta, confirmando, Dael Leta Mótico. Dael Leta Mótico, saúde, escuta, na cota. Guarda, guarda, guarda, guarda. Controle Salvador, muito bom dia. É o 407621, 250 no 707, informação ativa. Ali o 407621, controle Salvador, ativa identificação, desça para o nível 050, ajuste 1013. Autorizado, chegada Mari. Autorizada Mari, 050, 1013, identificando 407621. Boa noite, não. 1962, pois vê, não por onde está. Tente com 1962. Joia. Ali decola, 790. Afirmativo, então 3604, está presente na prova de etapa. Azul 4076, está presente no etapa. Esquerda, etapa, 4076 da Azul 3. 1962, autorizado, 3010, ajuste no 013. 3013, 1962. Então 3604, autorizado, 4010. 4010, 3004. Família Bravo, decolagem por ponto e risco na RMA, reporte fora do solo com ProNorte. Nada, vou... Vou fechar a terra. Permanente, então, William Bravo. Alô, Salvador, bom dia do Guardião Garoto. 1790, decolado ao 1500, controle 198, bom voo. 098, pô. Guardião 08, bom dia, prossiga. Estou com o localizador. Vou colocar o falamento para todos lá na cidade. Tem William Bravo na escuta? Condições de manter o setor nordeste sem interferir com a final da 17 devido ao guardião que vai fazer base pela direita da 17? Está aqui centro-oeste. Já livrou esta pista, vai ficar aqui sobre o cima. Autorizado. 506? 506. Gente, o Guardião 08, plano cancelado aos 1500, mantenha 1 no 1000 pés, inicie curva à esquerda, ingresso final da 17, mantendo 1 no 1000 pés, Guardião 08. Curva esquerda, para ingresso na final da 17, mantendo 1 no 1000 pés, Guardião 08. Para informação, à sua esquerda agora, um tráfego Robson 44, mantendo 500 pés, Guardião 08, reporte fundo visual com tráfego. A coluna de pés. Quando for prosseguir para o norte, reporte o Tango de Abraço. Continua, reporte. pergunta quando for prosseguir o resto do sobrevoo, graças. Alfa Flores, é uma vez que mais que após a posição presente, ele vai sobrevoar Morro de São Paulo, fazer a melhor posição de passar pela Força Geral. Este novembro, diante mais. Autorizado, 2.000 pés, ajustado 3604, boa tarde. Confirme já a taxa travada? Negativo. Então 3604, cliente avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 12 nós. Autorizado pouso 10, vento 3604. Ajudou, mantendo o trau. Mantém a linha do litoral para cruzamento com a torre Salvador. Mantenha a chamatória na velocidade. Volo 790, passa nível 215, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 245, 25. Aí, Salvador, está passando pela Vida Equimax, está passando aquela posição através do Interlado, da Litoral Norte, via Litoral. Gente, o movimento Mike já coordenado com o controle Salvador, retorne a frequência do mesmo agora 119.8 para fazer melhor coordenação. Movimento Mike 19.8 agora. 19.8 faz, cuidado. LSU Azul 4076, aqui em Campo Vista. Azul 4076, ciente, complete aproximação, Chantor, Salvador, 118, decimal 95. Salvador 1895, obrigado, senhor. Bom final de semana, 4076, Azul. Igualmente. Mike, tá na frente, não. 198, 96, Mike. 198, Lá vem que mais, fala para o controle, está suspeita. November Yankee Mike, eu solicitou que mantivesse o corredor interlado. Está presente então voando na proa da rotatória para manter-se via corredores. Reporte na mesma para voar por. Rotatória, vai passar lá, Lá vem que mais. Final no zero. Fecho do tráfego 4076 da Azul, tá em cima agora. Fecho. Santos 3604, no solo de Salvador 09, direita na Fox, 121, decimal 1. 121 na Fox 3604. Thank you. confirmado o corpo positivo? Tá, afirmo, na escuta da torre aí, da outra, Ilha Brava. O voo 1556, autorizado a decolagem, o vento 100 graus, 10 metros. Autorizado a decolagem, 1556. 1864, nível 350, da colisão na zero com curva à esquerda, perfeito saída Cuca, Jama após voo Aracaju, 0031-7 após passar conforme, 5093 responde, 119 decimal 8, controle. Autorizado para Maceió 350, decola da 1-0, primeira curva esquerda, na Puca. Jamo, depois de Aracaju, após a perfil 1-7, transponder 5013 e o controle 19-8. Centímetros, ou 100 das condições. 556, contato radar na decolagem. Vou para o nível 360, direto Leda. Direto Leda 360, Leda. Salvador Azul 69, posição 4207, para posição de acionamento, posição 01. Agora 4207. Vai lá, né? Salvador, 7-4-6-6-0-4. Olha, está na rota para o lado. Gente, não vou lembrar aqui mais. Retornando Gabriel, você tem que ver. E ali, litoral ou direto ao morro? Pode ser direto ao morro. Novembro 857 Aerovia, após conforme. 5571, transponder 1980, controle. Imagina o 360 para o Gavião, da El Neto e Lume, a pessoa 0857, a pista 10, curva direita, após. 1998, controle 6213. Cláudio, bota pronto para o 03. É para reportar. Paulo Boa Azul 430, que tinha livrado. 4076 da Azul, bom dia, prossiga com a Alfa e mantenha-se da Juliette Lazar na direção do gate. Alfa, da Juliette Lazar, 4076. Azul 4207, Cozano, informa táxi. Gente, eu fui lá. Fala, tudo bom, táxi. Só tá o meu grupo pra mim, informação é a vida para o barulho. Bate a pista aqui da cola, Golfo Bravo Indy, bom dia. A vida do cara da Amazônia para o 4-5 pro Golfo Bravo Indy. Pensa para o nível 080, ajuste 1013, autorizado chegar da Mário. 080, 1013, Mário, 2700 Azul. 1504, quando pode manter high speed? SQ, 1504. Ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, o Charlie é a sua lenda. Gente, mantém. Tá, mais pro setor nordeste. Estou mantendo aqui, fazendo um sobrevoo. Daqui a pouco eu vou passar, chamo novamente. Gente, tá, então, William Brown. Meu colega do controle, o Azul 2771, pode manter proa de dúvida? Era curva direita. Perfil de saída da EL após o coral, Golfo 677, após prossegue conforme a alta do plano. 5555, é o transpondo 1980 contra. Confirma na primeira aerovia, Golfo 677, após conforme a rota, Golfo para vento. Eu volto a pressionamento táxi, parte 3, Golfo para vento. Tá, e por aqui, na minha escuta aí, doutor William Bravo. Aqui na sua escuta. Tio Charlie 8 novembro, autorizado. Decolagem pistão no 7, vento 100 graus, 12 nós. Pesado de coordenação, ação 380. Afirmativo, volume 556, de coordenação. Obrigado. Muito grato, senhor. É presente, dona. 2771 é autorizado, nível 060. Dona 060 para 2771, gráfico mais uma vez. Azul 5048 é autorizado, 3010. Ajuste 1013. 3013, 0426. Dono 556, Santo Francisco, que mantivesse o nível 3620. Positivo, vai manter então o 360 no 556. Dono 556, chame-se a precisa em 125.1, alterna 133.25. 125.1, 133.25 no 556. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo Charlie, Oscar November. Da El Leda. Papa Romeo Charlie, Oscar November, contato radar na decolagem, suba para nível 400, direto Leda. Está presente direto Leda para o 400, Charlie Oscar 90. E ainda, o Estado 03, ligado, confirmado para 207. Onde está na 295? 295. Azul 2771, Lida Agilicida. Para 1970, iniciando a descida agora, já para 060. É o time. Salvador, muito bom dia, azul 4207, tá bom, espera, pronto. Azul 4207, autorizado alinhar e manter na terceira no zero. Gente, eu vou manter no zero, azul 4207. Tá, que nosso céu bem turno 42, 2 horas e 10, Natal. De conquista? Era 1-1-8-3-9-5, ajuste na 0-3, vamos para o 1-8-9-4. 0-3, segundo direita, Índia, ponta de Campeiro, 1-0-3-9-14, com 8-6-4. Uma boa tarde, excelente ontem. Boa, certo. Sim. 71, operação para o sequenciamento, curva à esquerda para o 010, seu limite que é mais que 060, Silva. 010, limite 060 para Simbra. Colega, se você quiser, fica bom para você, eu reduzo para 140 nós. Quer que eu reduza? Sim, já presente, eu estou me apurando na cabeceira na frente, devido a um tráfego do Embraer da Azul, que vai decolar da pista 10. Está presente a prova cabeceira na frente para cruzamento sobre a vertical da 17. Eu pego de abraço. Então mantenha o setor aguarde para o cruzamento. Então, William Bravo. Positivo. O Azul 4207 informa o tráfego à esquerda do eixo de decolagem da 10, Robson 44, paciente da sua decolagem. Não interfere. O Azul 4207, o vento 100 graus, 149, livre a decolagem da 10. 407, iniciando, Robson, está aqui no que quer. Obrigado. Juliette Mike, livre acionar, chame pronto para o táxi. Voo 1864, boa tarde, alinhar e manter, cabeceira 10. Lima sim, 10, voo 1864. Para 2.000 pés, 1.0.3, livre LS Zulu da 1.0, LXUE da 1.0 e formação estabilizada. 4, tráfego à direita do eixo da 1.0, Robson 44, mantendo 510, não interfere com a sua decolagem, está livre a decolagem da 1.0, 090 graus, 129, voo 1.864. Fazendo a decolagem da 1.0, 1.864. 251-133-25, Charlie, eu sou na venda, obrigado. Ingresso, o meu daí aqui. 090, após o direto, São Paulo da Fé. O contração 5030, controle 98, voo 2067. Confirmando 360, nível autorizado, eu vou estar pronto para estar 10. 360. Para decolar, eu estou daqui, senhor. A aeronave está taxiando ainda para o ponto de espera. Quando a mesa estiver pronta para decolagem, eu entro em contato. Então, William Bravo. Luz 5014, estabilizado. Amanhã ele é chamado, senhor. Antes, complete a aproximação. Chamo Torre Salvador no 8, decimal 9, 5. 18, 9, 5, obrigado. Bravo Quatro Sete, Alvorada 103. Ok, mas essa posição 61. Valeu, até você. 64, decolado aos 25, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, bom. Romeu até o Yankee, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceirão 7. Passará aí, só para bem. Aqui, já comprou o farol da Itapuã, certo? Sim, reporte na vertical do farol de Itapuã, dá um abraço. Three approaches set up and push, come right for taxi. Pedro 7713. Visado 2771, tráfego que precede na aproximação 5 milhas à frente agora. Complete aproximação, Chantorre, Salvador, 118 decimal 95. Grato pela colaboração, bom dia. Rádio Q, bom final de semana e também grato pela força. 119.95. 7.18.95. Bravo, dá presente 19-8 controle, bom voo. 19-8, valeu. Bravo. Ô Torre, Salvador, muito boa tarde, o Azul 2771, como número 2, já reduzido aqui no ILS da ONU-0. Sente, o Azul 2771, continua a aproximação, tráfego número 1 para pouso agora da companhia, o Embraer. Prestes a tocar a cabeceira 1-0, aguarde pista livre, o Azul 2771. Guardará, 2771, beijão. Salvador, Papa Romeu, Manoel, Mike, Canaero, está 11 a bordo, 3h30, já estou na via, estou alternando Belo Horizonte, já para o carro. Tráfego na final do procedimento, é, posição de 2 horas, 2.3 milhas, rumo ao posto. Afirmo. Ótimo. Azul 5048 no solo hoje 28, lidera a direita, chama solo 121 na décima 1. Lidera na direita, solo 211, azul 5048. Correction, we cleared 2000 feet, QNH 1013, flyhead is in a position, cleared IRS at your final port, procedure, report established on localizer course 3804. Report established on ILS 3-1-0-3-0-4. Papa Romeu Romeu, Oscar Bravo, prossiga, controle de Salvador. Ciente, mantém o ponto de espera da Papá devido a tráfego alinhado com a cabeceira 17, o Mike Juliette Mike. Está alocado. Gente, copiou o controle 5544 e o PLB 03. Romeu, Oscar Bravo, sob condições visuais, 510, ajuste 10113, reporte no farol da barra. Fique atento ao tráfego no sentido oposto, passando agora através de Amaralina. Vamos embora, Seu transponder, Romeu, acho que chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2645 e 2685. 1245, primária. 2545, 285, boa. Boa. Essa é batalhada, nosso 997, mais direto. Papa Romeu, saúde, de abraço, controle. Na sua. Vamos de abraço, forma de tráfego, posição de 1 hora, 3 milhas rumo oposto, mantendo-se a 500 pés, a nível do Mount Robson 44. 1 hora, 3 milhas, não sou visual, mas sou ciente. Tempo 1, 1 a 0 grau, 1 a 2 nós. Vou falar 1 a 0, por favor. Oceana 6213, roger, looking for the point. Roger, mente. Otávio, o comandante da Tayhane, levou a Zona 7, vai portar para a Rota Bar. Comandante Tayhane, 500, número 10, ajuste o número 03, aponte para a Rota Bar. Golfe, Bravo, Índia, prefere Papa Romeu.